这样吧。 Tudo que é daquilo, só toma centena e reposte para o lançamento. Alô? Gate 4 autorizado. Corrigindo, gate 9. Ah, tá bom. Gate 9. Correto. Controle Salvador, Código Alvarado, é o Papatango Juliette Charles Zulu, tá ciente da informação Uniform, chamado 5443. Solo Salvador, boa tarde, web 6703, informação Uniform 340 para Brasília. Webjet 6703, para que horas é o seu plano? Estou um pouquinho adiantado, senhor, apenas para antecipar a saída prevista, seria para os 20, 18 e 20. Gente, realmente está um pouco cedo, a saída é Gole, Transição ou Fito? Gole, Transição ou Fito, muito obrigado, confirmando os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Até às 19, até às 19, Zulu. Então confere, conforme notar, até às 19, Zulu, muito obrigado, né? Nada. 3193, copia. Copia. 3193, autorizado Galeão, nível 360, pela rota Pêssego 14, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Bless, controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5455. Etape, pode descer a 2500? Prossegue via descida. Tomateu, tomateu. pronto para iniciar lançamento, Juliette Quebec Kilo. Tive lançamento, Quebec Kilo. Kilo. Eu descido a Quebec Kilo, cruzar 030, frequência livre. Quebec Kilo. Bono 54 vai passar a Serra Vitor 366, já visual. Complete final, chame torre 198 decimal 6, são 3154. 186, gente. Torre, boa tarde, T3 Bono 54, passando Serra Vitor 366, estabilizado. Gente, reporte uma cabeceira deslocada, vista o vento de 90 graus com 62 nós, 3154. Gente, reportando, só confirmando o segundo atis, 1200 metros, né? É isso mesmo, 1200 metros. Obrigado. Solo, Salvador, tá 3193, pushback acionamento, gate número 4. Autorizado, chame táxi 3193. Chamando táxi. Juliette, Quebec Kilo, frequência livre na presença. Salvador, boa tarde, Gol 675, com informação, uniforme. Gol 675, boa tarde, identifique, chegada Mari, desceu 050. 050 na Mari, Gol 675. visual com a pista baixada. Travado, 3154 da TAM. Livre pouso, 90 graus, 10-10, 3154. Livre pouso, TAM 3154. Juliette Charles Zulu, visual 47. Positivo, paranave na cor, 10-1-0. Maravilha, torre 18-6, boa tarde. Boa, boa tarde, bom serviço. Sonoro 3 para o táxi, POB. 100, uma centena. O alternado é Guarulhos, autonomia de 4 horas. Ah, visual com câmera. Fuso na curta final da 17, o vento de uma centena com 8 nós, Juliette Charles Zulu. Acusará, Zulu. E antes da intercessão, chama a torre 1986, 3193. Guardião Zulu 1, Salvador. Muito boa tarde, Guardião Zulu 1, acionado e pronto no site do Brasil, pessoal decolagem de exploração. Avançamento das milhas, filho de comando capitão Reinaldo, POB padrão estimado de 30 minutos, Guardião Garona. Gente, o setor norte, o setor que pretende voar é o setor norte do aeródromo, confirme? Setor norte do aeródromo. Ok, gente. Temos a aeronave ingressando agora na final da pista 17 para pouso. Está aproximadamente 5 milhas da cabeceira. Tem condições de decolar inicialmente afastando aí para noroeste, evitando a aproximação da 97? Afirma aqui, condições de decolar para noroeste, tem que ter 97 ou 90. Puxe fora do solo, vento de 100 graus, com 8 nós, ajuste do altímetro 1011, Guardião 01, na coisa fora do solo. A coisa lá fora, Guardião. Então, 3154, seu solo foi aos 02, liberado pista. Se já liberou a pista, chame solo em 1209 para instruções de táxi, então 3154. 3109, tem 3054. Alô, Salvador, boa tarde, tem 3154, livrou na pessoa. 3154, táxi em frente via Alfa, mantenha a posição antes daquilo e reporte para ingresso. Alfa vai manter antes daquilo, vai reportar para o ingresso. 3154 da final de 2 milhas e meia da 97, com o trem baixado travado, Juliette Charles Zulu. Charles Zulu tem pouso livre, pista 17, informa helicóptero que decolou do parte 4, afastando rumo noroeste. Tem pouso autorizado, pista 17, 90 graus, 10 nós, o Juliette Charles Zulu. Zulu. Guardião 01 fora do solo 03, chame controle Salvador, frequência 119.8, Guardião 01. 119.8, chamará Guardião Greve. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, Salvador. Controle Salvador, final 0101, inicialmente proa noroeste, apoiamento Salvador, máximo 500 pés. Ciente, na escuta permanente do controle, reporte para o regresso. Escuta permanente, Guardião. Whisky Bravo Zulu, Salvador. Salvador, boa tarde, tá 3193, ponto espera pela Delta, está pronto. São 3193, está autorizada a linhagem de decolar da pista 1-0, o vento de uma centena com meia dúzia nós, 3193. Linha de decola da 1-0 deslocada, 3193. Para o 22, 3154 da terra. Correto. Charles Luz, sala 04, qual o pátio de estacionamento? Livra direita, táxi livre, boa tarde. São 3193, decolou 05, chame controle em 119.8. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, 93. Controle Gol 675, passa o 070 para o 050. Solicita após ITAP, Sierra Vitor 368. Do Rono 675, caso queira na presente, autorizado Sierra Vitor 366. Pode ser também, agora se autorizar o Sierra Vitor 368, a gente prefere. Ok, sem problema, está autorizado na presença, Sierra Vitor 368, descendo 040. Sierra Vitor 368, desce 040, muito obrigado. Controle 3193, boa tarde, cruza 2000, pode voar da EL. O 3193, boa tarde, contato radar, submantenha 360, saída da EL. Pode voar direto da EL? Obrigado da EL. Solo Web 6703. Webjet 6703, aguarde Brasília, altímetro 1011. Rodando 1011. Campinas, altímetro 1011. Após o Sierra Vitor 368, vou Sierra Vitor 366, descendo para 2500 pés, 1011. Ok, autorizado o final da aeronave, após o Sierra Vitor 368, inicia. 2500 pés, 1011, com o 675. Objeto 6703, cópia. Pronto. Objeto 6703, autorizado Brasília, nível 340, pela rota Pesua 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5473. autorizado para Brasília, nível 340, do VIP do Luna 7. Decola pista no zero, primeira curva direita, saída Gole, transição Urfito. 198 controle, 186 torre, 5472, transponda, WebJet 6703. Correto, chame para acionar 6703. Acionamento 6703. Azul 4065, cópia. Afirmativo, Azul 4065, autorizado Campinas, nível 360, pela rota Peruísque 58. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita, saída Gole, transição Gouza, controle 119.8, torre 1186, acione 5476. 3620, Campinas, Peruísque 58, decola da 10, direita após, Gole Gonza, 198.86, 5476. Correto, chame para acionar 4065. Luna 675, atende tráfego 11 horas, 7 milhas, matando um helicóptero fazendo sobrevoo. Sim, 675. Tendo 500 pés. Ok. Chame o centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288, 3325, boa tarde. Passando servidor 366, chame torre 198, decimal 612. 386, obrigado, até daqui a pouco. Torre, boa tarde, gol 675, final do RNAV. 675, boa, continua a aproximação no zero, reporte com a cabeceira à vista, 130 com 89, gol no 675. Está avistando o 675. Ok, cabeceira deslocada no 1200 metros, tem pouso autorizado, pista 10, gol no 675. Autorizado o pouso, não no zero, gol 675, deslocada. Aquilo que sou em Salvador. Ok, livre sessão 050, reporte para o lançamento. Lima, aquilo que sou em. Afim, PLB? Solo, boa, 6703, posicionamento no 08. Autorizado, chame para o táxi 6703. Autorizado, chame para o táxi 6703. pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, chamou o solo? Ativo, morro, 025. Pelo Quebec Serra, autorizado para Morro de São Paulo, 025. Decola da pista 17 com curva à direita no corredor axé a 1.000 pés. Controle Salvador em 119.8, torre 1186. Acione o código 0123, quilo Quebec Serra. 0123, 398, 186. Decola 17, 1000 pés, 0 da 7. O quilo Quebec Serra, da 0.